15 a bordo, 12:40, alternando Salvador. Frisar táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre Ano 8, decimal 6, ajuste no 07, bom voo. Via Juliette Alfa no ponto de espera 286, gol no 606. Estabilizou 4178. Suposição 18612. 18612, boa noite. Boa noite, WebJet 6746, 2000 pés, autorizado LS 617. 2000 autorizado LS 6746. Então 3226, chama agora o Centro Recife no 2685, alterna no 2545. 3226. 2685, 2545, bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Livre pouso, 90, azul, 478. Oi, Salvador. Bom dia, Gonomé 06, ponto de espera, pista 90. Bom dia, Gonomé 06, mantém um ponto de espera. Mantém no 06. Salvador, boa noite, Porto, ao Tiro do Fórum 711 do Lisboa. With information, Charlie, can I do 0-18 requested to clear at flight level 370. Great, we are following 0 level, flight by SQS, please, Portugal 1-024. Standing by for the clearance, Porto, 0-24. Meia visual com Embraer da Azul final no zero. Vou no 606, copiou? Afirmo, tem o azul no visual, vou no 606. Vou no 606 após a passagem do tráfego ali e mantém pista no zero. Mas o azul ali mantém pista no zero, vou no 606. Pode ouvir o tufão. Lisbon level 270 for road auto with 50 after flight and road. Take off from 10 of the cost left turn, normal departure and Zobit transition. Score code 5402, control departure 119.35. Negative. Is Momo, Mike Oscar. Then JBIT transition. Momo JBIT transition approach 024. Alright, gate 11, call to push and start up. Call to push and start approach 024. Estabilizado 6746. Após o azul na curtíssima final. A gente vai ganhar, quando fez era mesmo. Torre Salvador, Web 6746, estabilizado na final da 10. Tente Web 6746, continue a aproximação, aguarde pista livre. Portará 6746, Azul 4178, solo 54, livre a próxima à direita no 219, bom dia. 219, bom dia. Controle Salvador, boa noite, é o 3170 da sua informação, Charlie. Boa noite, 3170, desce via chegada Maré, 1017, reporta minha LS. Via Maré, 1017, reporta minha LS, 3170. Chamando-se da Juliette, o 7. Web 6746, livre pouso, pista no 0, vento no 70 graus, no 49. Livre pouso 6746. No 606, decolado aos 56, controle 1 no 935, bom voo. 1935, gol no 606. Controle Salvador, gol no 606, bom dia. A linha mantém após o web, gol no 896. Zero. Salvador, é o TAN 3170. Prossiga. Autoriza após Mari voar a Duna. Vivo, mantenha a chegada, 3170. 3170. Da Juliette, o 4178. Prossiga em frente, Índia, portão 01. Em frente, Índia 01. 6746, solo 58, livre à direita, no 219, bom dia. 219, bom dia. Chegou no 896, vento no 70 graus, no 39, livre da colagem, pista no 0. Portão 4, 6746. 896, decolar 259, controle 11935, bom voo. Obrigado. Drone, boa noite, eu vou no 896. Boa noite, 96370, Fuca, Aracaju, vigilância. Fuca, Aracaju, vou no 896. Controle, o voo no 896, pode voar outro horário? Confirme os fixos? É o voo no 896. Confirme os fixos? Ou outro, de preferência outro, se não horário. Faz confirmação do centro Recife no 896. Gente. No 606, Recife agora no 26.85, alternando no 2545. 1896, negativo saídas fixos potro, negativo horário também, mantém a saída, 1896. Tá, já está quase curvando para o horário. Obrigado, senhor, de qualquer forma. Porsche 024 on stand 11, requesting pushing start. Fine, push is up, call taxi, 024. Pushing start approved, call you for taxi, Porsche 024. Meia, chama agora o centro Recife no 26.85, alternando no 2545. 2685, 2545, boa noite. Zona 70. 170, chama agora a Torre 118-62. Torre 186, boa noite. Boa noite. Salvador, Altan 3170, 2 milhas de Serra. Tá 3170, ciente, livre pouso, pista no zero, vento no 70 graus, no 1 no nós. Livre pouso, tá 3170. Salve Salvador, tá 3520, tem informação Delta, autorização de estrada para Aracaju. Se possível, nível 150. 150? Ok. Afirmo, 150. Cris, vou coordenar com o setor Recife, então, eu tenho aprovado 19, mas eu vou coordenar com o 50 com o Recife. Só um minuto. Tá, sim, tá aguardando então, obrigado. Reautorizado. Pronto. Aracaju, 150, tá autorizado, decolando a 10, curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, aporte direto Aracaju, 5407, transponder, controle opere 1 no 9.35. Maceió, voo 1606, bom dia. O transponder 5407, 11935, controle. Para 3520. Só confirmando, curva esquerda, após da colagem. Portão 10, chama quando pronto para posicionar. Afirmativo, curva esquerda, reportarão. Da 3520. Gente, voo 1606, copiou? Reposta quando liberado pelo centro, voo 1606. Call 024, thanks for approval, Juliet and Alpha, until road point 1810. On the road point, call tower frequency 118.6. Altimeter 1017. Clear the taxi 0110, responding point 0110, tower 118.6, this is most part of the message. São 3170, solo 12, livra direito no 219, bom dia. 219. Solo Salvador, boa noite, ao 3170 da TAM. Bem-vindo, prossiga Alfa e mantenha-se da Juliette. Via Alfa, mantenha-se da Juliette, 3170. Puxa estacionamento no 10. 3520 autorizado. Puxa estacionar no portão 10 e chame o táxi. 3520. 3520. All line up and take off runway 10, wind 180 degrees 11 knots. We have line up and take off runway 10, port show. Mantenha a posição, 370. Prossiga, 3520. Você vai puxar mais a retaguarda para levar o portão 10 para ingressar o próximo companhia? Afirmativo, vamos puxar mais para trás. Zero, observou um código companhia no PUSH, no Pelican 10, Papel de Amiga Fogimento, até 10. Portugal 024, airborne at 17 Colon and end of the small 35. Have a nice flight. 19035, Air Portugal 024. Bye bye. Odoro, boa noite, Air Portugal 024 with you. Boa noite, Portugal 024, climb to 370 on the radio surveillance. Continue climb level 370 at Portugal 024. Solicito instruções para táxi, acionado com 7-0 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Recife. Só copiei o PUB. 37 a bordo, 70 a bordo. 70 a bordo, ok? Afirmo, 70. Ok, autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, no 8, esse momento, o ajuste no 0, no 7. Cono 0 no 7, o TAN 3520 chamará a torre no ponto de espera da 1 no 0.